deixe em mim minha capacidade de te esquecer. É, não arrisque, que eu tô a um copo de apagar você da minha memória. E não duvide que eu sou capaz de riscar você da minha história. Aproveita que o nosso amor só tem mais umas horas. E se um dia a gente se esbarrar na rua e o meu beijo estiver em outra boca, a culpa vai ser sua. Ai, ai, a culpa vai ser sua. Ai, ai. E se minha cama não lembrar mais de você, e se não der mais tempo de se arrepender, a culpa vai ser sua. Ai, ai, a culpa vai ser sua. Que a minha continua. Não subestime minha capacidade de te esquecer. É, não arrisque, que eu tô a um copo de apagar você da minha memória. Sou capaz de riscar você da minha história. Aproveita que o nosso amor só tem mais umas horas. E se um dia a gente se esbarrar na rua e o meu beijo estiver em outra boca, a culpa vai ser sua. Ai, ai, a culpa vai ser sua. Ai, ai. E se minha cama não lembrar mais de você, e se não der mais tempo de se arrepender, a culpa vai ser sua. Que a minha continua. Passa Felipe. Segue sua vida, que a minha continua.